para o Brasil, o início da programação da Rádio Paré de Manaus. Aos ouvintes de Marco e da distância, potência. No ar, Rádio Paré de Manaus. Um show de comunicação musical e informação.